vida sem Jesus. Se eu não sentir o seu amor, e foi me dado ali na cruz, o sofrimento foi demais, um preço alto ele pagou. Te salvar é só a Ele se entregar. Venha cantar um hino de louvor ao grande Rei e Salvador. Eu canto para